Meus queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos compartilhar hoje o capítulo 5 dessa série de 20 unidades que nós estamos fazendo sobre o Espírito Santo. Um abraço especial a toda a Igreja Assembleia de Deus Galileia e um abraço a todos os irmãos e irmãs de outras denominações também. Hoje vamos trabalhar o Espírito Santo sobre nós, o seu poder que nos enche. Lembrando que eu estou trabalhando com o material do pastor Kenneth Hagin, o Espírito Santo e seus dons. Hoje vou seguir quase que na totalidade ao pé da letra. No capítulo 4, estudamos a presença do Espírito Santo que habita em nós, na vida individual do crente. No entanto, deve haver uma obra dupla de Deus. Deus deseja que cada um dos seus filhos experimente essa dupla operação do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo dentro de nós, habitando em nós, no novo nascimento, e o Espírito Santo sobre nós, enchendo-nos no batismo do Espírito Santo. Em João capítulo 14, 16 e 17, vimos que Jesus prometeu a presença do Espírito Santo, que em nós habita, quando ele disse: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, ele habita convosco e estará em vós. No momento em que Jesus dizia essas palavras, o Espírito Santo ainda não estava nos discípulos, dentro deles, nem em nenhum dos seguidores de Jesus. Mas a promessa de Jesus em João, capítulo 14, 16 e 17, foi que, segundo a nova aliança, o Espírito Santo estará em todos os crentes. Jesus disse aos seus discípulos, ele, o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. A promessa que Jesus fez, irmãos e irmãs, líderes, que essa palavra é para líderes, a promessa que Jesus fez aos discípulos no tocante à presença do Espírito que neles habitaria foi cumprida em João 20, 21 e 22, quando o Salvador ressurreto soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Quando Jesus disse aquilo, referia-se ao recebimento do Espírito Santo na experiência do novo nascimento. Isso é uma situação. Foi então que os discípulos nasceram de novo. Foi então que foram regenerados pelo Espírito Santo. Tito, capítulo 3 a 5. Então, esse é o primeiro ponto hoje. Segundo ponto é a promessa do Espírito Santo. Jesus também prometeu aos seus discípulos, irmãos, irmãs, líderes e a todos os cristãos como uma experiência separada e subsequente. Pode acontecer até junto, como nós já vimos nas quatro anteriores, mas ela é subsequente. É junto imediatamente após. Pode acontecer assim ou com um pouco mais de intervalo. O ideal é que aconteça imediatamente, de modo subsequente, como uma experiência separada. É o revestimento do poder do alto. É o batismo no Espírito. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Guarde isso. O batismo no Espírito Santo, a primeira marca dele é o poder. Poder, poder, poder para realizar a obra missionária. Antes do fruto, antes dos dons, é o poder. Nesse trecho, Jesus se refere a uma operação diferente do Espírito Santo na vida dos cristãos. O derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos para receberem o revestimento do poder do alto. Atos, capítulo 1, versículo 5 a 8, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Você pode conferir nas outras quatro ministrações, eu já falei bastante sobre isso. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, primeiro você recebe o poder para poder ser. Normalmente, isso é ao contrário. Normalmente é o inverso. Eu preciso ser para poder. De certo modo, essa ordem continua no sentido de aceitação de Jesus. Eu sou seguidor de Jesus e recebo o poder. Muito bem, aí está em ordem. Mas com relação ao batismo do Espírito Santo, não é ser convertido para somente receber. Aqui tem uma particularidade. Na hora do batismo, eu recebo o batismo e o batismo me dá poder. Tendo o poder do Espírito Santo, que tira de mim toda a covardia, que me dá todo o caráter de Jesus e que me dá toda a ferramenta do Espírito através dos dons, então aí eu sou plenamente como Jesus quer. Eu vivo o Evangelho pleno. E eu sou testemunha em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Tá bem? Por isso que muitos dizem que há uma obra só, uma continuidade. Respeitamos os irmãos dessa concepção. Mas nós que cremos na chamada segunda bênção, que eu já disse a vocês que de segunda não tem nada, porque o Espírito Santo do Senhor já vem fazendo muitas obras desde lá do Antigo Testamento. Muitas obras. É segunda em relação ao novo nascimento, tá bem? Nesta ordem, eu nasço de novo, vou nascer de novo e vou receber o batismo do Espírito Santo. Agora, quando chega o batismo no Espírito Santo, eu recebo o poder, aí no batismo vem o poder, e depois, então, eu posso ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Tá claro isso? Vou nascer de novo e receber o batismo. Olha, bem fácil. Eu vou nascer de novo, vou ser salvo e vou receber o batismo subsequente. Essa é a ordem. Nascer de novo e receber o batismo. Quanto a receber o batismo, eu recebo o batismo e aí vem duas, três coisas. Vem o poder para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Vem o fruto, que é o segundo elemento. O fruto do Espírito nada mais é, nada menos é do que a expressão da imagem e semelhança de Jesus, a imago Dei. E em terceiro, o dom do Espírito, que são as ferramentas para nós realizarmos a obra missionária, sendo que o principal dos frutos é do fruto, perdão. O principal do fruto é o amor. E o principal dos dons são as línguas repartidas como fogo. Por quê? Porque a língua me leva à intimidade, a variedade de línguas me leva à intimidade com o Senhor Deus, Criador de toda a terra. Esse é o motivo da evidência. Não é uma questão de fazer showzinho na igreja, nada disso. É uma questão de prioridade vertical, porque através da variedade de línguas, quem fala em línguas edifica o seu próprio espírito. Então, aí, o Espírito Santo testifica no meu espírito que, como diz Provérbios, é a lâmpada também do meu corpo. O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu agora tenho o poder, o fruto e o instrumental necessário para poder ser um missionário, realizar a obra missionária, tanto na sua igreja local, como na vizinhança, como em cidades próximas, como em outros estados, como em outras nações. Se você ouvir devagar, você vai ver que é muito claro. Em terceiro lugar, o Espírito Santo sobre nós. Note o uso da palavra em Lucas 24, 49, como em Atos 1:8, referindo-se ao batismo no Espírito Santo. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, e recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha só, e recebereis o poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há uma obra do Espírito Santo que deseja, uma obra do Espírito Santo que Deus deseja na vida do cristão, que é o batismo no Espírito Santo. Trata-se do Espírito Santo vindo sobre a vida do cristão para revesti-lo de poder do alto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Conforme nós falamos nas unidades anteriores, não é uma questão do Pai dar aos crentes o Espírito Santo. Isso eles já receberam quando nasceram de novo. Deus tem dado o Espírito Santo à igreja desde o novo nascimento. Mas no momento do batismo no Espírito Santo, é uma questão de receber agora o Espírito Santo que está morando dentro de você, receber do Espírito Santo que está morando de você, todo o poder necessário para desenvolver uma obra missionária. Pastor, por que que alguns e algumas irmãos e irmãs ao longo de 2000 anos foram poderosamente usados e outros não, ou outros menos? Por causa do poder. Tá bem? Então você precisa dessa obra. Você precisa nascer de novo para ser uma nova criatura, para ir morar no céu, para ser uma nova pessoa. Mas depois você precisa do selo, do batismo, a chamada segunda bênção, que vem depois do novo nascimento. Para quê? Para ter poder. Aleluia. Muito bem. Então nós vimos, em primeiro lugar, que Deus habita em nós. Em segundo lugar, há uma promessa de batismo no Espírito Santo. E em terceiro lugar, estamos vendo o Espírito Santo sobre nós, nos dá todo o poder e autoridade para três coisas: para ter poder, para ter o fruto, que é a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, e para ter a capacidade de realizar a obra missionária. Em quarto lugar, com relação a essa promessa do Espírito, o desejo de Deus, expresso por Jesus, e também expresso na palavra do Senhor, vou ler dois textos para você. Atos 2, a esse Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então ele fala do grande mover que houve no Pentecostes. O selo do Espírito. Em Atos 2:38, logo a seguir, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Essa é a regeneração, o novo nascimento, para que você seja uma nova criatura e as coisas velhas tenham passado. Agora, em sequência, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Jesus prometeu em Lucas 24, 49, em Atos 1, de 5 a 8, que o Espírito Santo seria dado a fim de que os cristãos fossem revestidos do poder do alto, depois do dia do Pentecoste. Deus derramou o Espírito Santo que veio sobre os cristãos, Atos 2:33, e o Espírito Santo tem ficado aqui a partir de então para os crentes o receberem. Faz 2.000 anos que ele está aqui operando essa obra bendita e maravilhosa. Aleluia! Louvado seja Deus. Bem, mais um ponto. Nascidos de novo, mas esperando o derramamento. Esses mesmos homens que receberam o Espírito Santo, quando Jesus soprou sobre eles, estavam todos no cenáculo, no dia do Pentecoste, juntamente com os restantes dos 120 que foram mencionados. Esses mesmos discípulos estavam esperando no cenáculo para receberem o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, eles já tinham no seu coração desde que Jesus começou a fazer deles discípulos. Mas eles estavam agora esperando para receber o poder, o fruto e os dons. Esperando para serem batizados no Espírito, a chamada segunda bênção, ou seja, depois do novo nascimento, para serem revestidos do poder do Espírito Santo. Atos 1:8, Lucas 24:49. Todas essas expressões descrevem a mesma experiência segundo o Novo Testamento, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Meu irmão, líder, você precisa da plenitude. Nós começamos com um trabalho com 50 pessoas, 70 pessoas, sendo mensalmente acessando o blog e o WhatsApp. Hoje são 4.100. Então, nós já estamos fazendo uma obra, isso nesse trabalho de WhatsApp blog, realizado por três obreiros. Eu, a pastora Margarete e a missionária Vivian, cobertos por muita gente que está em oração. Mas é muita gente. E cresce o número dos que intercedem. E cobertos por 14 irmãos que nos sustentam. 14. Até peço a vocês, eu quero chegar até, quem sabe, 31 de dezembro, até 28, pelo menos. Quando a gente vê essas grandes obras, fico maravilhado de grandes obras que aconteceram ao longo da história. Hoje, alguns ministérios que alcançam milhões de pessoas, não são 14, irmãos. São centenas e centenas de pessoas. Então, para a gente construir templo, como queremos construir no Embu agora, construir templo em Entre Folhas, construir templo em Vargem Alegre, construir templo nos lugares onde Deus mandou, sustentar os obreiros, sustentar os missionários, pagar aluguel, pagar luz, pagar água. Tem despesas. Nós precisamos de mantenedores. 14 não dá. Então, até peço aos 14 que consigam mais um. Mas não se faça de quem não ouviu. Ah, eu já estou dando. Eu tenho que contar com vocês, porque os outros a gente desafia, mas ainda não foram, comovidos. Precisamos expandir essa obra. Agora são mais países. Dois, pelo menos, onde o evangelho é proibido. E missionários estão sendo alimentados, ou de língua portuguesa, ou de língua inglesa, estão sendo alimentados lá. Então é preciso que você ajude, tá bem? E hoje somos 4.100, isso sem contar nos santos que estão reunidos agora aqui na Igreja de Entre Folhas. Não estamos em tempo de trabalho, separamos esse tempo para regozijo, para festa, para alegria, para um ano de vida. Que bênção! Um ano de vida. 12 candidatos ao diaconato, treinando-se para se tornar líderes, ajudando desde o primeiro momento com o núcleo familiar. Outro dia eu esqueci, mas quero mencionar o Ezequiel, que começou essa obra na casa da sua família, a Patrícia, depois Gerson, depois Ellen, depois Ludmila, depois Douglas. É tanta gente querida que está agora em culto. E todos eles têm ajudado. E ajudado em oração. E a consequência disso é que em 5 meses nós estamos alcançando resultados de qualidade e de quantidade em Vargem Alegre quase compatíveis, quase, não compatíveis, quase compatíveis com o que estamos alcançando em um ano aqui, pelo menos quantitativamente. Mas agora, em dezembro, é que vamos começar o programa de qualidade com treinamento de liderança. Mas nós queremos marchar até o último dia da nossa vida. Tá bem? Preciso de você orando. Preciso de você contribuindo. Preciso de você se disponibilizando. Você que é aqui de Entre Folhas, está em culto agora. Você que é de Vargem Alegre, não está em culto agora, mas esteve ontem no círculo de oração. Vai estar amanhã. Precisamos que vocês abram casas para nós visitarmos. Hoje eu visitei em Vargem Alegre uma horto. Um hortifruti, né? Lugar onde vende verdura, fruta. E oramos por duas pessoas lá. Na verdade, eu fui lá para outra coisa. Mas surgiu a oportunidade, Deus abençoou, convidamos essas duas pessoas, convidamos pessoas também no lugar onde nós fomos acertar lá um pagamento para um material. Um abraço a essas pessoas. Então, Deus tem nos abençoado sobremaneira. Mas isso é fruto de oração, de contribuição e de trabalho. Então, irmãos e irmãs, depois do novo nascimento, sua conversão, você pode receber mais do Espírito. Você pode receber o batismo no Espírito. Você precisa do batismo no Espírito. Se há irmãos hoje no mundo inteiro, há alguns irmãos que trabalham no hemisfério norte, alguns no hemisfério sul, alcançando milhões, há também os ministérios que alcançam na casa dos mil, e nós já estamos alcançando na casa dos mil. E outros que alcançam na casa da centena. E outros que alcançam na casa das dezenas, que é o caso das igrejas. Nas nossas duas igrejas, estamos na casa das dezenas. No caso da pregação do Evangelho, na casa dos mil. Dos 4.100. E vai crescendo. Por quê? Porque há poder. Mas é pouco poder, eu quero mais. Tá bem? E você precisa querer mais também. Para avançar, hoje é necessário falar, introduzir. Eu já falei bastante na preparação anterior, falei bastante sobre o fruto do Espírito, que é um retrato, uma. Forma de demonstrar a qualidade da vida de Jesus de Nazaré. A imagem, a semelhança de Jesus de Nazaré que está no fruto. Primeiro, está no poder dele, porque ele podia até ressuscitar mortos, curar enfermos, pregar o evangelho e mudar as vidas. Segundo, estava no testemunho dele, no fruto. Do Espírito, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. Gálatas 22. 5:22, se não me engano, dá uma conferida lá. O fruto do Espírito. Então, muito bem, agora chegou a hora de falar dos dons. Nós precisamos dos dons. Entre eles, eu disse que é importantíssimo falar em outras línguas. Falar em outras línguas não é evidência do novo nascimento. Cuidado, hein? A evidência do novo nascimento é que você passa a ser uma nova criatura. Acontece um arrependimento, uma mudança de mente, porque o termo grego diz isso. Há uma mudança de mente, há uma mudança de valor, há uma mudança de comportamento. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O fruto, a evidência de que você nasceu de novo é que você se torna uma nova criatura. Ponto. A evidência de que você recebeu o fruto do Espírito é o amor e todos os outros elementos aí presentes no fruto do Espírito, na relação do fruto do Espírito, a bondade, a benignidade, a paz, a alegria. Agora, com relação aos dons, a grande evidência dos dons é um instrumental para realizar a obra. E deles todos, qual é o mais importante? Aqueles que nós vamos utilizar para trabalhar com as pessoas ou aquele que nos torna mais íntimos de Deus? É óbvio que é aquele que nos torna mais íntimos de Deus. Então, falar em outras línguas não é evidência de novo nascimento. Evidência de novo nascimento é que você se arrepende, se torna uma nova criatura. Evidência de que você tem o fruto é o amor, a bondade, a benignidade, a alegria, a paz. Tá bem? Mas a evidência de que você recebeu o batismo, sem dúvida nenhuma, é a sua intimidade com Deus. A intimidade com o Espírito de Deus. E isso vem também através da variedade de línguas, conforme Paulo, que falava mais línguas do que todos nós. Tá bem? Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. É importante que você entenda que é o mesmo espírito. Pastor, você está falando de vários espíritos? Não. É o mesmo espírito. É o mesmo espírito do Senhor lá do Antigo Testamento. É o mesmo espírito do Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o mesmo espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo e te faz aceitar, bate na sua porta, né? Ele não te obriga, mas ele bate na sua porta e te convida a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É o mesmo espírito que gera o poder, é o mesmo espírito que gera o fruto, é o mesmo espírito que gera o dom. Os dons. É o mesmo Espírito sobre nós que é a porta de entrada para a dimensão sobrenatural. Líderes, hoje eu quero convidar vocês, amados que estão aqui entre folhas da nossa comunidade, da nossa igreja, Assembleia de Deus Galileia, que estão em Entre Folhas, que estão em Embu, que estão em Cotia, que estão em Vargem Grande, que estão em Campo Limpo Paulista, e também tem uma num outro bairro. Me perdoe agora, irmãos, mas eu estou orando por vocês, e aí eu tenho o nome anotado, porque oro por vocês semanalmente. É o mesmo Espírito. Só que o Espírito Santo, no batismo, ele nos faz entrar pela porta da dimensão sobrenatural. Você, líder, precisa ser um homem e uma mulher sobrenatural. Conforme estudamos no capítulo 4, a Bíblia ensina que há dois grupos de nove. Dois grupos de nove. Vou repetir mais uma vez. Há dois grupos de nove aspectos, elementos, em conexão com o Espírito Santo na vida do cristão. Primeiro, a nônupla, melhor dizendo, perdão pelo acento, já que é uma proparoxítona, acento circunflexo, a nônupla manifestação do fruto do Espírito. Que eu estou manifestando, que eu estou testemunhando para vocês, a manifestação do fruto do Espírito, de Deus no espírito humano, que Paulo lista em Gálatas, se não me engano, 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito que há dentro de nós. É o mesmo Espírito que dá o poder, é o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, é o mesmo Espírito do Senhor do Antigo Testamento. Aqui é o Espírito do Senhor concedendo poder, e há duas nônuplas, nove dons, vamos chamar assim, embora esteja no singular lá, na tradução, nove dons, perdão, nove frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é resultado da presença do Espírito que há dentro de nós. Mas nós achamos um outro grupo de nove. Uma outra nônupla em conexão com o Espírito Santo. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 7 a 11, são nove manifestações do Espírito Santo chamadas dons do Espírito, ou chamados dons do Espírito. A porta de entrada para essas nove manifestações sobrenaturais do Espírito Santo é o batismo. O batismo no Espírito Santo gera poder, gera fruto, gera dons, com a evidência maior de falar em línguas. Por quê, irmãos pentecostais? Por quê? Amados irmãos pentecostais, porque isso aparece lá na frente da igreja? Não, é por causa da verticalidade. Deixa eu traduzir verticalidade. É por causa da sua relação direta com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Os outros, são instrumentos que nós vamos utilizar para agir missionariamente na vida das pessoas. Mas o dom de línguas, a variedade de línguas, nos coloca direto em comunhão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo no nosso espírito, testificando que nós somos filhos de Deus e nos levando à intimidade com Deus. Eu vejo muitos irmãos pentecostais que não têm clareza por quê. Até ficam fazendo cursinho para ensinar as pessoas a falar em língua, né? Não precisa fazer cursinho, não. Não precisa treinar glória, glória, glória, aleluia. Tem um hino lindo que fala isso, mas pelo amor dos meus filhinhos, né? Como diria um antigo narrador esportivo. Não precisa fazer isso. Aquilo que é obra do Espírito vai acontecer. Então vamos lá, 1 Coríntios 12, 7 a 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Os dons não são para ninguém se mostrar. Elas visam um fim proveitoso. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Tudo sobrenatural. Você está orando pela pessoa. Enquanto você está orando pela pessoa, Deus vai te revelando coisas que a pessoa não disse, conhecimentos que são profundos, que estão no coração da pessoa, que ela não compartilhou de modo algum, e Deus te dá a palavra de conhecimento. Quando você vai pregar nas igrejas também, quando você vai ministrar louvor também, é a palavra de conhecimento sobrenatural. A palavra de sabedoria é o que fazer com esse conhecimento sobrenatural. Você vai receber uma palavra de sabedoria sobrenatural. Você vai ser um ser sapiencial, como os livros sapienciais do Antigo Testamento. Você vai saber como orientar a pessoa com uma palavra de sabedoria de como ela deve proceder diante desse conhecimento sobrenatural que te foi revelado. A palavra de sabedoria vai dizer, então, como ela deve agir. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, é dado o dom da fé. Essa fé não é a fé que todo cristão tem. É um dom do Espírito. Esse dom da fé é o dom para que você, é um dom sobrenatural, para você operar sinais e maravilhas. Exemplo, abra o mar com esse dom. Mande o sol parar. Determine que as águas, numa tempestade no mar, se aquietem. Curem enfermos, expulsem demônios. Líderes, esse dom da fé é fundamental para você operar sinais e maravilhas. E a outros, o mesmo Espírito, os dons de curar. Aqui especificamente cura. Só que dentro desse especificamente cura, você pode abrir um parêntese ou um parêntese, para não complicar. Abra um parêntese e coloque três elementos. Existe a cura de ordem espiritual, você vai receber esse dom e vai curar espiritualmente a pessoa naquela hora. Ela é liberta, por exemplo, de um espírito demoníaco que está oprimindo, que está aprisionando. Você recebe esse dom de cura espiritual. Você recebe o dom de cura emocional. Pessoas que trazem machucaduras. Hoje, um garoto lá em Vargem Alegre pediu para que eu orasse por um familiar dele. Eu não vou dar os detalhes por uma questão ética. Um garoto não tinha mais que, imagino, não tinha mais que 12 anos, não tinha mais que 10 anos. 10, 12 anos. E ele pediu por um parente adulto que está machucando o coração dele. Então, existem curas emocionais. Aquele coração do garoto está machucado e você recebe o dom para curar essa machucadura emocional. E você recebe também, dentro desse parêntese, dom de cura espiritual, dom de cura emocional, dom de cura física. Pessoa está enferma, é coxo, vai voltar a andar. É cego, vai voltar a enxergar. É surdo, vai voltar a ouvir. É mudo, vai voltar a falar. Se for a vontade do Senhor, é isso que vai acontecer. Pastor, o senhor está descartando os médicos, os psicólogos, de modo algum. Os nutricionistas, de modo algum. De modo algum. Porque há coisas que são de ordem espiritual, que são para ser curadas espiritualmente. Há coisas que são de ordem emocional, que são para ser curadas espiritualmente. E há coisas que são de ordem física, mas que são opressões malignas para serem curadas espiritualmente. Vai no médico, não resolve. Agora, há outras coisas que são de ordem física, fisiológica, e que precisamos do médico. Eu preciso urgentemente de um oculista para voltar a enxergar. Eu preciso de um dentista para voltar a ter dente, porque sou um pastor desdentado. Aí quem vai fazer? O dentista. Ah, pastor, mas o senhor pode receber todos os dentes? Posso. Agora mesmo, na questão do fígado, aconteceu um milagre, irmãos. Os médicos trabalharam, foram uma bênção, estão sendo uma bênção, ainda hoje foram uma bênção, glória a Deus pela vida deles, glória a Deus pela vida deles, no que lhes concernia, no que era de competência deles. Mas há coisas que não são de competência deles. São de nossa competência, tá bem? Então não há desvalorização nenhuma. Lucas, o apóstolo, era médico. Versículo 10. A outra, operações de milagres. Olha aí, milagre. Nós temos que operar milagres. Jacó não acreditava mais na palavra dos filhos deles, que tinham tido uma vida esquisita, mal regrada. E ele só acreditou quando ele viu o milagre dos carros do Egito chegarem na sua casa. Aconteceu um milagre. Então, nós temos precisamos, não é que temos, nós precisamos desse dom de operar milagre, porque as pessoas precisam de sinais e maravilhas, principalmente aqueles que não se converteram. Senão eles ouvem as nossas palavras. Agora, hoje eu disse para um rapaz que está se tornando nosso amigo, um homem que está se tornando nosso amigo, um grande abraço aí, Daniel, obrigado pelo atendimento. Está se tornando nosso conhecido e, quem sabe, um amigo futuramente. Eu disse a ele: nós vivemos num país de gente safada, de gente mau caráter. E as pessoas não acreditam mais em pregação ou qualquer cântico. As pessoas precisam ver sinais. Os que não se converteram precisam ver sinais, precisam ver milagres. Principalmente os que não são da fé ainda, porque eles ainda dependem de ver para crer, como Tomé. Os que já são da fé já não dependem tanto disso. E tomara a Deus que um dia não dependam nada disso. Mas para os que não creem, é necessário a operação de milagres. E é parte do ministério de Jesus, portanto, parte do nosso ministério, porque nós somos o corpo de Jesus. Somos do corpo de Cristo. Versículo 10: a outros foi dado o dom da profecia. Ô coisa tremenda! Ô glória! Ô aleluia! Ô tilabachuriandalabastai! Anamanachê! Aleluia, bendito! Eu não suporto de tanta alegria a presença do Espírito Santo, porque é dado-nos o dom da profecia. Que anuncia a vontade de Deus, que denuncia o pecado. Agora, só um cuidado para um aspirante ao diaconato aqui, um jovem que está aprendendo bastante sobre isso. Amado, sabe que eu te amo, né? Mas profeta normalmente é levantado, e o dom da profecia normalmente é concedido para uma palavra não particularizada. Não é para tratar as questões que pastor trata. Normalmente, profeta é levantado para tocar em questões de âmbito nacional, de âmbito social, de âmbito histórico, sociológico, antropológico, para mexer na cultura da cidade. Então, quando você começa a entender que profecia é anúncio e denúncia, cuidado, porque não é para ficar anunciando a vontade de Deus na pregação e denunciando pecado. Isso é chamado que você tem para ministério de ensino e para ministério pastoral também. Aleluia. Mas o profeta, ele recebe uma revelação e ele tem acesso a coisas sobrenaturais tremendas e que vão tocar na nação. E hoje nós temos poucos profetas. Sabe por que nós temos poucos profetas? Eu vou dizer para você. Porque o profeta tem que pagar um preço muito caro. O profeta tem que pagar o preço da vida dele. Quase todos os profetas foram mortos. Então, calma lá. Quando você começa a instruir sobre profecia, muito bem, mas cuidado. Porque o profeta, ele ganha um rosto duro para aguentar a rejeição de toda uma sociedade e ainda a rejeição dos irmãos da fé, viu? Porque vai tocar nas questões que vão mexer com a vida eclesial, mas eu vou repetir, que vão mexer com a vida social, que vão mexer com a vida nacional. Isso é um dom. E o profeta tem revelação. Veja, essas coisas, elas se tocam, elas se interligam. Ele vai receber palavra de conhecimento, ele vai receber palavra de sabedoria, ele vai receber poder, ele vai receber poder para operar sinais e maravilhas, milagres, maravilha, bênção. Mas profecia é um dos dons de custo mais caro, pesado. Mas eu sei que Deus está levantando agora uma nova geração que vem da casa de Jessé e também casada com a casa de José, que está levantando um espírito de profecia para anunciar esse país e a outros países que Jesus Cristo é o Senhor e para denunciar toda a falsa. Todo falso ensino, toda idolatria, tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor. Homens de Deus, santos, mulheres de Deus, santas. Versículo 10, a outra operações de milagres, a outra profecia. Profecia não é aquela irmã da esquina que tem dom de revelação, não, tá? Isso é palavra de conhecimento. Profeta tem uma palavra de abrangência para a cidade inteira de Entre Folhas, para a cidade inteira de Vargem Alegre, para o estado inteiro de Minas Gerais, para o país inteiro do Brasil, para todas as nações. Versículo 10, ainda outro discernimento de espírito. O dom maravilhoso. Porque quando uma pessoa, você vai fazer uma visita, o Espírito Santo dá o discernimento de tudo que está acontecendo ali. Se Satanás está dominando coisas. Se lá no fundo da casa, bom, se há vícios, se há idolatria. Se lá no fundo da casa não há santuários escondidos, não há feitiçaria escondida. Uma vez, uma fundadora de uma igreja muito antiga, ela tinha sido fundadora. Mas ela foi visitada por um pastor que trabalhava com libertação, particularmente de demônios, e quando ele fez a visita nessa casa, ela era fundadora de uma igreja evangélica. E como fundadora, sempre respeitada, frequentou ali aquela igreja durante muitos anos, já era uma senhora, então imagino que 30, 40 anos de frequência, aproximadamente. Só que tinha uma questão, irmãos. No fundo da casa dela, quando ele entrou, o Senhor deu um discernimento de espírito de que aquela casa era dominada por Satanás, e ele foi, Satanás não aguentou e foi expulso, a pessoa foi liberta, mas depois foi descoberto perdão, foi descoberto um santuário de feitiçaria no fundo da casa da fundadora de uma igreja tradicional. Só para te dar um dado, essa igreja já tinha aproximadamente também, estou chutando aqui, 50 anos aproximadamente. E essa irmã, uns 60, 70. Ela era fundadora da igreja, honrada, e era uma feiticeira mentirosa. E nós precisamos do dom de discernimento de espírito, porque nem todo mundo que fala em língua na igreja é obra do espírito, viu? Tem gente que fica lá sassaricando, sambando, e você dá uma ordem. Toca o sino e diz assim: cesse agora. E ele não cessa, ele fica fazendo sei lá, falando em línguas, aparecendo. E quando você repreende, é demônio e cai na hora. Ou cai se aqui, ou se aquieta. Também, no versículo 10, há outro discernimento de espírito. Há variedade de línguas, que é o dom que Paulo recebeu e que nós recebemos, porque o Senhor vai nos concedendo mais línguas. Ao longo dos anos, o Senhor tem me concedido mais línguas e mais línguas e mais línguas. Quanto mais eu passo com ele às madrugadas, mais língua ele vai concedendo. Línguas mesmo. Não estou falando de idioma, estou falando de língua sobrenatural. E há outras, capacidade para interpretá-las, para edificar toda a igreja. Quando é na igreja, há alguém que se levanta e diz: assim diz o Senhor, ou de outra maneira, mas o Senhor está dizendo tal palavra e tal palavra. E, irmãos, é tremendo, porque era justamente a palavra que você ia pregar como pastor, ou o ministro de louvor ia trazer nos cânticos. É coisa linda. É coisa linda. Então, eu vou repetir para você, estou quase encerrando. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Tem que ter fim proveitoso. Líderes de entre folhas, aspirantes ao diaconato, santos que se reúnem agora para bendizer e segurar a chama acesa no altar, enquanto eu estou aqui e fui a Vargem Alegre hoje, mas estarei com vocês daí para frente, de quarta até domingo. Porque nesse final de semana estará lá o pastor Jessé. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outros, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, versículo 11, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O Senhor vai distribuindo os dons pelo meio da igreja, para que por vários irmãos, com vários dons diferentes, toda a obra seja realizada. Esses nove dons do Espírito são dados visando fim proveitoso, repito, hein? Não é para ninguém se mostrar. 1 Coríntios 12, 7. Em outras palavras, dons do Espírito são dados a fim de que os cristãos sejam uma bênção para o próximo. Podemos tirar uma conclusão ao estudarmos esses dois grupos nônuplos da operação do Espírito Santo na vida do cristão. O pastor Kenneth está usando crente em todo o tempo, eu estou usando cristão, tá bom? Peço licença aí aos editores. A habitação do Espírito Santo é para frutificação. Repito, a habitação do Espírito é para frutificação. Então, quando o Espírito vem habitar em você e você se converte, é para que você venha a dar fruto. Que fruto? Fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Gálatas 5:22. Se parecer com Jesus, ser imagem e semelhança de Jesus, eu vou repetir: habitação do Espírito Santo em nós é para frutificação, porque a árvore se conhece é pelo fruto. O batismo no Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, é para o serviço. É claro que uma coisa ajuda a outra. Você é inteligente e eu não preciso dizer que uma coisa colabora com a outra. Então, a habitação do espírito é para fruto. A plenitude do espírito é para serviço. E os dois são para o poder. Quando a pessoa se converte, ela já recebe o poder da vida nova. Da vida nova, abundante, João 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E vida eterna. Agora, a habitação do Espírito Santo é para frutificação da imagem da semelhança de Jesus, porque esse testemunho impacta as pessoas. Eu dizia ao irmão com quem conversei e dizia para vocês agora, olha, esse país é marcado pelo mal-caratismo há 500 anos. Tanto lá na elite da sociedade, como nos mais desfavorecidos da sociedade, há vários principados e demônios e influências culturais também e de colonização que geraram um país de mau caráter, de gente que fura fila, passa na frente do outro. Que me envergonha. E que depois é comentado na cidade. Que vergonha! A gente que faz ludibria, né, nos seus negócios, a gente que faz todo tipo de corrupção, não é só político, não. No meio da sociedade toda, isso está impregnado. E no meio da igreja também, eclesial. Tem muita gente mau caráter. Por isso, 70 milhões de pessoas não conseguem, em 2 anos, chegar a ganhar uma vida em média por ano, com todos os cultos que se faz. Faça conta comigo de novo. 70 milhões de cristãos? Ótimo. Só de evangélicos? Só de evangélicos? 70 milhões. Cada um ganhou um. Por ano. Um! Se cada um orar, não é todo mundo que vai evangelizar, fique tranquilo. Uns vão orar, orar, orar permanentemente. Cenáculo de oração. Me lembro carinhosamente do Ministério Toque de Poder. Orando, orando, orando, orando, orando, cobrindo a gente. Ore por nós. E nós oramos pelos outros. Outros contribuindo. E outros atuando, agindo. 70 milhões. Com esse tripé que eu disse para vocês. Ao final de um ano, cada cristão ganhou mais um. O ano que vem, 22, chegamos a 140 milhões de evangélicos. O ano 23, chegamos a população total do Brasil. Ah, por que não acontece, pastor? E por que não acontece no mundo também? Porque não tem poder, porque não tem fruto, porque não tem dom. Então você precisa achar o seu lugar na casa. Ache o seu lugar na casa e não abra posição. Não saia do seu posto. Não saia da sua posição. É intercessor? Fique intercedendo. Nós precisamos ficar com gente intercedendo 24 horas por dia, como na igreja do Poyangshu, que faleceu recentemente, ano passado. Ou esse ano ainda, não sei. Me foge agora. O irmão Gerson me disse, mas me escapou agora. A data. Irmãos, nós só precisamos que você receba isso. o batismo. E é para você se perguntar: mas, pastor, eu sou de uma igreja tradicionalíssima. Beleza, permaneça na igreja tradicional. Ela é tradicional na palavra, então ela vai obedecer isso aqui. Ah, não, mas não é só tradicional na palavra. Nos usos e costumes, ela não tem esse hábito de alguns comportamentos que os pentecostais têm. Não tem problema. Se tiver poder, se tiver fruto, se tiver dom, a forma de cultuar não é o que caracteriza que alguém é avivado. Porque eu estou no ambiente pentecostal não há 5 anos. 5 anos como pastor. Vou fazer em dezembro, mês que vem. Mas eu estou no ambiente pentecostal e pregando em igreja pentecostal há mais de 20 anos. E a gente vê pentecostal que é só proforme. Não é a forma de culto que vai caracterizar. É o fruto. É o poder, o fruto e o dom. Seu culto pode ser totalmente calmo, sereno e tranquilo, mas se tiver poder, se tiver fruto e se tiver dom, bom, proibido orar, eu acho que a diretoria da sua igreja não está proibindo, né? Porque se estiver proibindo orar, aí o que precisa é ser todo mundo passar por um processo de libertação e tirar os demônios de vocês. Na minha igreja não pode orar. Ah, se não pode orar, então tem que expulsar o demônio, porque é capeta. Ah, não, pastor, minha igreja é séria, pode orar. Nós só não gostamos de barulho. Beleza. Então, aí, bênção. Não gosta de barulho, não faça barulho. Faça um culto solene, litúrgico, bem litúrgico. Não tem problema nenhum, mas tem que ter poder, tem que orar. Minha igreja contribui também, pastor. Faz missão. Bênção. Aleluia. Glória a Deus. Ela ajuda a expandir a obra. Na nossa denominação, até em outras. Glória a Deus. Faça o seu culto calmo, sereno e tranquilo. Por que que você acha que ser avivado é ter um culto em característica mais efusiva? Não é isso, não. É poder, é fruto e dom. A minha igreja ora, contribui e o pessoal vai, faz missão. Bênção. Bênção. Estão dando fruto. Aleluia. Cada igreja vai se caracterizar pelo seu perfil. Não tinham os 12 filhos de Jacó, cada um tinha uma característica. As 12 tribos de Israel tinham características diferenciadas. Os 12 apóstolos eram diferenciados. Então, esses representantes do Antigo e do Novo Testamento também nos apontam para a diversidade. Nós podemos ter entre cada denominação, uma espécie de característica de clã, uma característica tribal, tá bom? Cada denominação com o seu perfil, ótimo, mas tem que ter uma coisa: Bíblia, oração, jejum, contribuição, trabalho. Aí a forma de culto, Deus vai se agradar. Porque vocês têm o que ele deseja. Deus não está preocupado com as nossas festas solenes. Deus está preocupado com o que nós somos e o que nós testemunhamos. Bem, para encerrar, o Espírito Santo sobre nós nos motiva a ficarmos cheios da plenitude de Deus. Efésios 3, 19 e 20. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não está falando de ser quietinho, de ser barulhentinho. Não está falando de nada disso. Isso é coisa de característica de cada agrupamento, de cada denominação. O que o Senhor deseja é que nós sejamos tomados de toda a plenitude dele. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluia. Irmãos e irmãs, líderes, o Espírito Santo sobre nós é o poder para nos dar a vitória na vida cristã. Aproprie-se disso hoje, batistas que amam a palavra, os grandes pregadores que eu vi, grandes que me influenciaram, têm origem, quase todos, na Igreja Batista, uma igreja que ama a palavra. Então, aleluia pela Igreja Batista. Agora, precisa viver em conformidade com a palavra e não negar a palavra em nenhum versículo e nem tentar perverter a palavra. Seja sério na leitura, perceba que uma coisa é o poder de Deus, outra coisa é o fruto do Espírito, outra coisa é o dom, e tudo é importante. E tudo nos conduz à verdade. Quem é a verdade é Jesus. Isso não tem que alterar a sua liturgia, não. Isso tem que alterar o seu fruto, o seu testemunho, a vivacidade da sua igreja. O Espírito Santo sobre nós é o poder para nos dar a vitória na vida cristã. No que nós precisamos, batistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, assembleianos, Igreja Mundial, Brasil para Cristo e todas as outras denominações, Bola de Neve, as novas, né? Igreja Renascer em Cristo. O que nós precisamos é seguir o modelo de Jesus e ser tomado pela plenitude de Deus e ter vitória na vida cristã. Não pode ficar desse jeitinho morno. Se ficar desse jeitinho morno, vai ser vomitado por Deus. O Espírito Santo sobre nós nos gera, perdão, o Espírito Santo sobre nós gera em nós uma atitude sobrenatural, uma oração sobrenatural, uma leitura bíblica sobrenatural. Você vai ter palavra revelada que você ainda não tinha. E mesmo lendo o rodapé, mesmo lendo os comentaristas, o Espírito Santo vai revelar coisas tremendas e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Precisamos ser pessoas sobrenaturais. Irmãos e irmãs, embora líderes, embora seja certo que a maneira principal de o Espírito Santo nos guiar é através do testemunho interior, no nosso espírito, não deixa de ser verdade que o Espírito Santo nos ajudará e nos dará orientação em nossa vida de oração, Romanos 8. E comemos a plenitude, o batismo no Espírito Santo, não querem chamar de batismo? Bom, estão pervertendo a Bíblia, né? Estão pervertendo. Porque lá está escrito que Jesus batiza no Espírito. Então, para de perverter. Você pode dizer que o batismo é continuidade de uma obra e você não estará errado, porque essa obra começou antes da fundação do mundo. Mas não diga que não há. Não deixa de ser verdade que o Espírito Santo nos ajudará e nos dará orientação em nossa vida de oração, irmãos, de leitura bíblica. Quando recebemos a plenitude, o batismo no Espírito, para nós que não temos restrição epidérmica, fugaz, quando recebemos a plenitude do Espírito, fica à nossa disposição uma nova dimensão. Você sabe disso. Olhe para Jesus, ele era de uma nova dimensão. Olhe para os apóstolos, depois do Pentecostes, eles ganharam uma nova dimensão. E nós vamos ganhar uma nova dimensão em nossa vida, na oração particular, no falar em línguas, no orar, em espírito, na leitura bíblica, em tudo que diz respeito à vida devocional. O que nós precisamos é cooperar com o Espírito Santo. Ele é a fonte do poder. E agora vou reforçar o que creio e o que está escrito. Já estudamos como o batismo no Espírito Santo é a porta de entrada para as manifestações sobrenaturais. Seja a sua igreja, liturgicamente como for, ela precisa ser sobrenatural do ponto de vista de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus. O fato é, porém, que grande número de cristãos que receberam a plenitude do Espírito não alcançam seu potencial total por falta de aprender a cooperar com o Espírito Santo, que é a fonte de todo o poder. Coopere com ele, se abra para ele, deixe, peça para ele hoje, faz a obra em mim, líder. Diz assim o pastor Kenneth, creio que frequentemente temos nos preocupado tanto com o recebimento do Espírito Santo, se é a primeira bênção, se é a segunda, com essas divergências efêmeras, como uma experiência externa ou como alguma sensação de êxtase, por outro lado, do ponto de vista natural, que deixamos de perceber a realidade daquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós e através de nós. Olha, ele veio fazer em você e através de você, continuamente, mediante o fogo do Espírito, o batismo do Espírito. Quando o batismo do Espírito Santo é apenas uma experiência entre os crentes, eles falam a respeito dela, a sua manifestação externa, e não percebem a realidade do Espírito Santo bem dentro deles, diz o pastor Kenneth. Devemos ter a consciência de que em todos os momentos da nossa vida, a presença do Espírito Santo opera em nós uma dimensão sobrenatural e ele em nós habita. Você precisa querer algo mais. Líder, você vai sair dessa unidade de número 5 querendo algo mais. Baseie a sua fé na palavra. E não retira não o que está escrito. Veja o que está escrito. E não tenta ir lá no rodapé, influenciado pelas denominações, para tentar dar uma convencida nas pessoas segundo o princípio das denominações. Olhe para o bíblico. Tem dúvida? Olhe para o original. Pergunte para pessoas o que o texto bíblico quer dizer, o que ele disse, e ele disse exatamente, ele quer dizer exatamente o que ele disse. Parafraseando a missionária Vívia, baseie sua fé na palavra, não em sentimentos. Para encerrar, sentimentos, eles variam. Tem hora que a gente está super animado, tem hora que a gente está um pouco para baixo. Hoje eu passei um dia difícil de novo na saúde, fiquei entristecido. Fiquei entristecido, ponto. Não esperava. Fiquei entristecido com uma outra questão também. De alguém achar que as nossas motivações não eram exatamente aquelas que o Espírito está gerando. Isso quase me deprimiu. Por algumas horas. Até a minha esposa orar por mim, retirar toda aquela machucadura. E ela orou duas vezes, porque eu estava machucado. Depois dela orar duas vezes, a machucadura foi embora, eu voltei para cá, estou com vocês agora e estou transbordante. Encerro essa palavra, dizendo que os dons, só introduzindo os dons, tá bem? Final de semana que vem, ou início da semana que vem, porque às vezes a gente faz um plano. Eu queria fazer essa ministração no final de semana, mas me dediquei a Vargem Alegre e visitação, e foi uma bênção, e tudo, né? Obrigado a todos os irmãos de Vargem Alegre, Isaías, Cláudia, Vanderlei, Moisés, Graziela, todos, irmã Chiquinha. Irmã Marília, todos, não vou lembrar o nome de todos agora. Jean, Juninho, que preparou tudo. Já acertei lá no Daniel, viu, filho? Eu encerro dizendo para você que a gente pode organizar em três blocos: palavra de conhecimento sobrenatural, não é conhecimento do nosso estudo, né? Isso a gente tem que estudar direto para ser fiel à palavra. Agora eu vou falar só de coisa sobrenatural. Aí não tenho que interromper em nenhuma. Palavra de conhecimento sobrenatural, que ninguém sabe, só o Espírito Santo e ele te revela. Palavra de sabedoria e profecia estão no campo da revelação, numa família chamada revelação. Tá bem? Numa área chamada revelação. Isso depois a gente aprofunda. Ou você. Fé, cura e operação de milagres estão relacionados aos dons de poder, de ação concreta. Tudo é ação, mas de realização de sinais e maravilhas. Obrigado, Senhor. Sinais e maravilhas. Fé, cura e operação de milagres. Terceiro, variedade de línguas. Capacidade para interpretar e discernimento de espírito estão ligados a uma área, que é a área da percepção e da comunicação, os dons de comunicação, variedade de línguas, comunicação diretamente com Deus, capacidade para interpretar, para edificar a igreja, discernimento de espírito, para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Os dons de poder, fé, cura e operação de milagres, para a realização de sinais e maravilhas. E os dons de revelação, palavra de conhecimento é revelada a você, palavra de sabedoria é revelada a você, e a profecia também. Só que aí, além da revelação, vem a ministração profética de âmbito amplo, para a cidade inteira, para o estado inteiro, para o país inteiro. Não é questão particularizada em geral. É um dom tremendo. Todos eles são. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te dê os dons, que Deus te dê o poder, que Deus te dê o fruto, que a imagem e semelhança de Jesus é um reflexo, não é a totalidade da Imago Dei, não. Não é a totalidade da imagem de Deus. Não é a totalidade, é uma amostra. É uma amostragem do que o Filho de Deus foi na condição de filho do homem, ou seja, quando ele se fez plenamente humano e viveu aqui na história. Os frutos do Espírito revelam, pode olhar, cada um deles, o amor de Jesus, a alegria dele, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, a longanimidade, longo ânimo, a perseverança, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nesse sentido, ele também é o fim da lei. Ou seja, a lei desemboca aí. Que o poder do Espírito, que o fruto do Espírito e que os dons do Espírito sejam uma marca dessa liderança de 4.100 almas e que nós possamos, 100 pessoas, 4.100 pessoas, e que nós possamos ampliar poderosamente esse instrumento, para que o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Jesus seja glorificado. Que a nossa igreja seja um instrumento de louvor e adoração, tanto em São Paulo como em Minas, em âmbito nacional, né? E tudo que virá ao longo dos anos. E que as outras denominações também experimentem do poder, do fruto e do dom. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder, o fruto e o dom, os dons do Espírito Santo, sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ainda temos mais 15 ministrações desta série sobre o Espírito Santo e seus dons. 15. Estamos só introduzindo. E antes de fazer essa ministração, no próximo final de semana ou no início da semana que vem, a sexta, nós vamos voltar com os salmos, se assim o Senhor permitir. Tá bem? Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.